sem direção. Vejo em seu rosto angústia, solidão. Tudo fica tão difícil, é sempre assim. Parece até que está chegando o seu fim. E esse vazio que crescendo vai, pra preenchê-lo nada satisfaz. Mas no final de tudo sempre existe uma luz. Pra lhe tirar das trevas vem brilhar Jesus. Só Jesus, quem pode dar a solução pro seu problema? Só Jesus é a razão. Só Jesus é vida, é paz, é salvação. Só Ele limpa e purifica o coração. Só Jesus é vida, é paz.